Xanami é 251, Xanami Centro Recife, 125 decimal 1, alterne 128 decimal 8. 251, 28, 6251, bom dia. Bom dia. Gono 229, inicialmente mantém a saída devido ao tráfego, mesmo nível, mesma saída anteriormente decolada. Chama-se a rota Gono 5973, bom dia, voe direto para a revista 366, desça para o nível 050. Gono 229, chame centro Recife, 125 decimal 1, alterne 128 decimal 8. Gono 288, Gono 229. Alfa Yankee Foxtrot, consiga para o solo. Solo Salvador, bom dia. Alfa Azul Alfa Foxtrot, vai de alunos, vai para a rebota, vai para o Faro, vai de um, posição zero. Alfa Yankee Foxtrot, confirme. Do Pátio 3 para a posição 01, do Pátio 1. Alfa Yankee Foxtrot, está autorizado a iniciar o reboque, reporte para ingresso no Pátio 1. Rio 5973, desça para 250010, ajuste no 0 no 2, autorizado procedimento RNAV, pista no 0. Bordo, 3 horas de autonomia, alternando o Galeão, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no 0 via Taxiway Índia. Quando pronto, chame a torre 1118, décimo 95, o ajuste de altímetro 1-0-2, boa viagem. 1-0-2, autorizado direito ainda, deu posse pela matura, 9-1-9-1-5, 4-0-4-0, obrigado, boa viagem. Salvador, Azul 4040, ponto de espera, zona 0. Azul 4040, autorizado aliás, decolagem, zona 0, vento 080 graus, meia dúzia não. Livre de decolagem, zona 0, Azul 4040. E o 5973 em cada presente o Veitaz, a vista para 2.000 pés, autorizado para o procedimento VOR DMA da pista no 0. Rio 4040, decolou 58, chama o controle de Salvador, 120.8. 120.8, senhora, Ju 4040. Controle Salvador, Ju 4040. Azul 4040, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, após 2.000 pés autorizado direto Lefa. 360, após 2.000 pés, direto Lefa, Azul 4040. Salvador, bom dia, 135 no 7, vai, é bom. 135 no 7, bom dia, autorizado direto de revista 367, desça para 4.000 pés, ajusta no 012. Serra Vista 367, 4.000 no 012, obrigado, até 35 no 7. Rio 5973, chame torre, uno 18, decimal 95. Azul, Alfa e Foxtrot. Autorizado ingresso pátio 1 para a posição 01, reporte ao término. Rio 5973, Autorizado o pouso, Espírito no zero, vento 080 graus, 619, ajuste altímetro no zero, no 2. Azul 4040, Samba Centro Recife, 128 decimal 8, alterne 126 decimal 0. Recife agora, 128 decimal 8, alterna 126 decimal 0, Azul 4040. 4597, autorizado procedimento RNAV, pistão no 0. Autorizado RNAV, dono 0, 135, 107. Vindo 963, solo 06, libera direito, no solo Salvador, no 21 decimal 9. Rio 5973, táxi autorizado via Alfa Quilo para o pátio 3, previsto 6 Lima, porém fique atento ao balizador. Azul Alfa Yankee Foxtrot. Prossiga. Alfa Yankee Foxtrot, ciente. Bom dia. Voo 9916, via chegada Bonf, deixa até o nível de voo 050, ajuste no 092. 050, não precisa Bonf, ainda não dá uma zela aí. Aqui. Salvador, boa noite, eu senti na UAM, agora tiro o outro, eu comecei na ponte, na UAM, recebeu o 150. Senti na UAM 9910, Mara Live, Sunflex Level, descendo 4,000 feet. Com referência visões, pode voo 372, até 3597, intercepta final direto. 3597, autorizado direto, Vitor 366, desça para 2507, aponta estabilizado. 366, 2500, aponta estabilizado, até 3597. Ventina 19910, hit the speed 2309. Release the speed 2309, Ventina 19910. Avisou a camisa da 3597. 3597, completo final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, até 3597. Voo 9996, tem condições de voar até a Vitor 366? O 9996, autorizado direto para a Vitor 366, desça para 2500 pés, ajuste no 0 no 2. Autorizado o final do procedimento RNAV da pista no 0, repasse estabilizado. 2500, 1 no 0 no 2 no ajuste e chamar estabilizado, voo 9996. Soné 6225, acione identificação via chegada Bonfim. Desça para o nível de voo 050, ajuste no 092. 19910 with the speed 200 knots. 200 knots, Argentina 19910. Argentina 19910, fly direct to Terra Vito 368. Say again, please. Direct to Terra Vito 368. Roger, 368, Argentina 19910. A 357, solo no meio, libera direito, no São Salvador, na 21, decimal 9. Ground 219, 357. Salvador 3517, Lanço, Estúdio. 3517, táxi autorizado via Alfa Juliette para o portão 09. Alfa Juliette 09, Salvador, bom dia, chegando 6075, autorização Congonha 360. Sou chegando 6075, informação em curso ECO. Autorizado de Salvador para Serra Bravo, Serra Papá, via Eupêndulo 10 por base, Eupêndulo 16, POSMU, DCT Confins, DCT Chomode após conforme rota do plano de voo, nível 360, saída Dael, Leida Motiva, decolada 10, primeira curva, direita, transponder 5463, frequência do controle Salvador 120, décima 8. Autorizado 360 para São Paulo. Eu preciso 10 por base, eu preciso 16, Bosmo, Confim, Chomode, eu preciso 30 em Tite e Campinas 1 alto. E balada 10, perfil da El, Leida Motiva, primeira curva direita, 5463, 1208, 6075. Puxa na 6075, protejamento correto, aponte pronto para o pushback e funamento. Puxará, 6075. Canal 9970? Canal 9972. Via chegada a Mares, desça para o nível de voo 060, ajuste no 012. Reduza para 2509, número 5 na aproximação. Vector 19010, Vector 5 Space. Left hand 010, limit 290 radio Salvador VR. Water, ready 010, Vector 5 Space, the limit is the radio 290 from Salvador, Argentina 19010. Final 19010, 20 miles west of Salvador VOR, fly direct to Sierra Victor 366. Roger, right turn, Sierra Victor 366, Argentina 19010. M2225, reduza para 2009. 19010, descend 2500 feet, clear, and never runway 1057. Roger, descend to 2500 feet and clear for aeronav GPS runway 10. I will report established, Argentina 19010. Geral 9972, reduza para 2309. 203, geral 9972. O 99 estabilizado, próximo ao Terra Vida 372. Está tirando o procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 18895, gol 9996. Gol 9916, avistado, utilizado com o fixo na 0, vento variável 2,9, justo altímetro na 0 no 2. Gente, livre pouso, pistão no 0, ponto 0 no 2, no ajuste, final 9916. Geral 9972, reduza para 2009. Para 209, geral 9972. M2225, deixa para 2500 pés, autorizado o final do procedimento RNAV da pistola no 0, passabilizado, ajuste no 092. 2.500 pés, 0.02, 0.09, 0.09, 0.09. Eu vou atrás de 366. Tânia 6225, após pelo autorizado ser a Vitor 366. Após pelo, 6225. Tânia, será o 9972. Negativo as naves para aproximação, solicita o NDB ou o VOR? Confirmo, solicita NDB ou VOR? O NDB pode ser o Geral 9972. Aguarde NDB Zulu da pista 190. Geral 9972, decoração para sequenciamento. Curva esquerda Broa 010 está limitado pela radial 290 do VR Salvador. Esquerda Broa 010, restrito a radial 290 de Salvador. Geral 9972. Full Story Channel 10, Destina 1 and 10. Sentinel 19910, complete final. Salvador Tower 118.95. 118.95, Argentina 1910, obrigado. Geral 9972, autorizado a descer para 4.000 pés. Ah, 4.000 pés, geral 9972, confirma o ajuste? 2092. 1002, obrigado. O 6225 solicita passar pelo abaixo de 4.000 com referência. Tânia 6225, desça sem restrições para 2.500 pés e é possibilizado. Desça 2.500, pode ser possibilizado, 6225. Continua approach, expect lane clearance to NH1012. 1012, continue clearance, Argentina. Continue approach, Argentina 1012. Meia, bom dia. Taxi VA. Alfa Juliette para o portão 03. Alfa Juliette para o 03, 99 no mesmo. Argentina 1910, traffic inside, clear to land runway 10, wind 020 degrees, 03 knots. Clear to land runway 10, Argentina 1910. Geral 9972, 22 milhas, oeste de Salvador, reassuma a navegação, vai ser a Vitor 368. Pode voar Duna? Correção, perdão. Voe Duna. Voe Duna, então, será o Geral 9972, desça para 2.000 pés, autorizado NDB Zulu da pista 10, responsabilizado. 2.000 pés, autorizado, o procedimento reportará estabilizado, geral 9972. Argentina 1910 on the ground at 30, vacate runway to the right and contact ground 121.9. 121.9 to the right, contact Argentina 1910. Sim, autorizado, Juliette para o portão 03. 225, complete final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, chame 225. Gol, Golf, India Vito, consiga. Sônia, seu Golf, India Vito, está aqui na pátio 3, posição 2 Romeu, solicito autorização de reboque até a pátio principal, posição número 2. Salvador, bom dia, Sônia 62, 25, final 1-0. Salvador. Solo, boa noite, Argentina 1-0, runway 10, vacated by a Foxtrot. Argentina 1-9-1-0, taxi approved by taxiway Alpha, hold short of taxiway Juliet. Roger, continue via Alpha, hold short of Juliet, Argentina 1-9-1-0. Regina 6225, autorizado pouso, pico no 0, vento 020 grau, 039. Pouso autorizado no 0, Regina 6225. Estabilizado no NDB, visual com a vista, geral 9972. Geral 9972, complete final do procedimento NDB Zulu da pista 90, chamitou em Salvador, frequência 118, decimal 95. Completa final da 10 NDB, geral 9972, 2295, um bom dia. Que bom pouso. Salvador, bom dia. Geral 9972, no procedimento NDB da 10, visual com a vista. Geral 9972, número 2 para pouso, ajuste altímetro 10, 12, aguarde autorização. Aguarde autorização de pouso 10, geral 9972. 10. Yeah, then it will be 10. Yeah. Argentina 1910, approved Juliet to send 10. Roger, Alpha Juliet on the sun 10, Argentina 1910. Renda 225, Paulo Falso 33, Ribeira na pista, chamo Salvador no 21, decimal 9. 29, Ribeira. Salvador, bom dia, Ribeira 225, bom dia. Puxa, né, 225, bom dia. Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette. 5975, bom dia. Via chegada mar e deixa para o nível de voo 050, ajuste na 092. Confirme, irá fazer o procedimento MDB Zulu da 110. Pode já direto do navio 5975. Não, 9972, o solo foi 36, já liberou a pista. Agora chame o solo, 121, décima 9. 121, 9, bom dia. Solo Salvador, bom dia, Sideral 9972, segura a pista na Alfa. Sideral 9972, autorizado Alfa, Kilo para o 43, previsto 5 Romeu. Alfa, Kilo, 43. Romeu, a presença, será um navio 6075, pushback coordenação, tipo de solo, livre acionar, reporte pronto para o táxi. Autorizado, literalmente, pushback, reporte para o táxi, 6075. Gol, Golf, Índia, Vito, na escuta do solo. Certinho, Luciano, na escuta. Gol, Golf, Índia, Vito, autorizado, início do reboque, reporte para o ingresso no Pachola. Certinho, seu solo. Salvador, Golfe Indiavito. Golfe Indiavito, prossiga. Senhor, devido ao tráfico aéreo e o horário de saída da aeronave, a gente vai permanecer na posição, ele vai sair aqui da posição do pátio 3, ok, senhor? 02. Autorizado o final do procedimento, LDB Zulu da Pistão 0, reforço autorizado. Para 093, bom dia. Via chegada Bonfim, desça para 4 mil pés. Ajuste na 092. Salvador 357, informação é, posição pronta, autorização para aqui. 3517, eco em curso, quadricópia, prepare Arbor 1LF. Salvador, Oxenai 6075, necessita retornar um finger. Oxenai 6075, ciente, guarde somente coordenação com a espera. Vai aguardar a coordenação, Marcelo. Estabilizada a missão.